recording. Aqui, hip hop aos bars. Muito tempo passou, pouca coisa mudou. Hip hop na veia tá ida e já explicou. Mas poucos entenderam a sua mensagem. Os que entenderam sofreram porque foi pura sacanagem. De DJs originais não se ouve mais nada. Fomos emboscados, caímos na cilada. Enquanto isso, oportunistas sem cultura hip hop. Aproveitaram o vacilo, fizeram voto. Digo, bota na casa, pra asa de seus pais. Diga o rádio, só meu som. Cada vez mais, pois o som tá batendo e a ideia passando. Isso é hip hop, a vibe te penetrando. E é assim que passa o recado. A caixa tremendo e você abalado. O som old school é nervoso, pode dizer. DJ Hélio Branco na mix, pode crer. No monólogo rimado, digo que São Paulo é cidade da garoa. Esse som é pra você, então fique numa boa. Aumente o volume, presta atenção. Eleve sua alma ouvindo a esse som. Nas ondas do rádio, se liga no meu beat. Um pra lá, dois pra cá, Hélio Branco está aqui. O beat bate forte, as caixas pegam fogo. Não se faça de bobo, estão todos loucos. Ha! E essa loucura vai te pegar. Som do doce acabou. O beijo vai, não tá rimado. From the boogie down Bronx in Washington Heights, the king of the show. Saying peace to my man DJ Elio Bronco. Not me. SP Hip Hop All Stars, coming all the way and going far. My name is Tito Rock. I know I understand partying based on strolling, pulling through the party scene. What I mean is that there's always a way to make a party okay. Today we gonna make this party sway. Wanna truly represent the party content. Can't give up because I'm so hell-bent. I want the one for all over one phrase to be recited as an anthem at every party. La Rock. DJ Hélio Branco. DJ Hélio Branco. DJ Hélio Branco. Now mix. La Rock. La Rock. La Rock. La Rock.